ZS tá de volta. É o DJ Rafinha na produção. E aí, DJ Rafinha. Nosso caso é sério, vira. Eu te avisei, não foi só uma vez. Vou avisar de novo. Não se apaixona que nós não tem coração. Pra mim é só um jogo, eu tenho várias opções. Se suas amigas virem, eu vou querer pegar. Para de se iludir, que eu gostei de te avisar. Que eu não ia te assumir, só queria te botar. A minha vida é assim, não posso relacionar. Que eu não nasci pra namorar. Vou te comer, te abandonar e depois que eu gozar eu não vou te ligar. Vou te comer, te abandonar e depois que eu gozar eu não vou te ligar. Vou te comer, te abandonar.